Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria continuar aqui com algumas explicações das notinhas que eu coloquei no Facebook na outra semana e talvez mais algumas que eu coloquei esta semana. Eu já uso o Facebook exatamente como livro de anotações, as coisas que eu pretendo depois desenvolver em aula, né? Apareceram também no Facebook algumas perguntas, mas elas escapam bastante daquilo que seria o assunto de hoje. E tem mais a ver com as últimas notas que eu coloquei lá, a partir da minhas observações sobre o Peter Kingsley. Peter Kingsley escreveu livros importantes de história da filosofia antiga. Ele é um grande estudioso de Empédocles, mas depois, com base nisso, ele criou uma espécie de mística da espiritualidade global e está enganando todo mundo com essa porcaria. É uma coisa absolutamente lamentável. Quer dizer, se o sujeito é um erudito universitário, por que que ele não se contenta com isso? Por que quer posar de mestre espiritual? Isso era também um problema do Fritjof Schwann, na verdade, em outra escala, muito mais elevada, evidentemente. O Schwann era um grande filósofo, um grande pensador, um grande escritor, um grande artista, só que ele achava que ele era um mestre espiritual e, evidentemente, não era. Eu acho que, o que eu observei nele foi assim, era uma inteligência brilhante, fora do comum, gênio mesmo, mas com uma falta de discernimento psicológico que no mestre espiritual, no sujeito que pretende guiar espiritualmente os outros, é absolutamente imperdoável. Ele não tem que entender suas ideias, as doutrinas, o absoluto, etc, etc, mas ele tem que entender a alma dos seus discípulos. Ele tem que ser capaz de perceber o que se passa ali, ou pelo menos ter uma intuição da camada de personalidade que o sujeito está. E ele era absolutamente tapado nessas coisas, né? E se cercava de puxa-saco, quer dizer, gente da mais baixa qualidade, desconfiava das pessoas erradas e confiava nas pessoas erradas. Eu falei, pô, esse negócio está mal parado, isso aqui é um barco com um piloto bêbado, tá, né? Isso, evidentemente, não diminui em nada o mérito da obra escrita. A obra escrita é maravilhosa, toda ela. Era como guia das pessoas na prática espiritual que o homem falhava e se confundia, né? O que também não quer dizer que em alguns dos seus confrontos polêmicos ele não tenha tido razão, como eu acho que na discussão dele com o Guénon sobre o negócio dos sacramentos cristãos, ele estava montado na razão e o Guénon se limitou a ficar bravo e romper relações com ele. Que é o que você faz quando você não tem o que argumentar mais. Porque se você tem um argumento e você está discutindo com um amigo, você tem tempo para você... Não é o inimigo, não é alguém que está afim de sacanear, nem nada. Você senta e explica para ele uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes. Você vê, os próprios inquisidores, no tempo do Santo Ofício, faziam isso. Quer dizer, antes de acusar um sujeito de qualquer coisa, eles iam pessoalmente discutir com o cara, ou para ver se ele tinha razões, ou para mudar a ideia da cabeça do neguinho, entendeu? Como, por exemplo, o inquisidor de Pedro Abelardo foi São Bernardo de Clairvaux, que era um amigo de infância dele. E ficou lá meses vendo se mudava a cabeça do sujeito e não conseguiu mudar. Agora, o Guénon, ao primeiro sinal de que o homem discordava dele, simplesmente mandou um recado, avisem que o Schwann, se ele vier aqui, eu não vou receber. Quer dizer, ficou brabinho, né? E eu acho que os argumentos do Schwann, no caso, se vocês acompanharem, isso é uma discussão muitíssimo interessante. A tese do Guénon era que o cristianismo tinha surgido como um esoterismo, isso é, como se fosse uma sociedade iniciática, e que em função das necessidades, da decadência da religião romana, então ele se tornou exotérico, ele cresceu além do que estava previsto no início. E que, então, os sacramentos cristãos perderam seu caráter iniciático, ou então havia outros ritos que eles substituíam, e o Schwann disse que isso era inteiramente absurdo, os ritos eram iniciáticos no começo, tem que continuar sendo iniciáticos forever. Bom, então, Em função disso e do negócio do Peter Kingsley, surgiram algumas questões que talvez a gente volte a mexer no fim da aula. Mas eu queria voltar àquelas notinhas que eu tinha feito sobre o negócio da teoria da percepção, que eu acho que são, vamos dizer, a base para o sujeito entrar numa via de estudo filosófico que seja frutífera. Ele tem que levar essas coisas em consideração desde o início, né? E o primeiro é o famoso conhecimento por presença. Sem isto, você não vai a parte alguma. E olha, você não pode nem provar, arrumar uma prova lógica de que o mundo exterior existe, e você, muito menos, pode perceber esse mundo exterior como um todo. Quer dizer, todas as nossas percepções são fragmentárias, e as nossas demonstrações lógicas, todas elas se apoiam em dados que você colheu dos sentidos. De modo que, se nós acreditarmos por um único minuto que o mundo, a existência do universo, depende de uma prova nossa, de uma confirmação nossa, nós jamais obteremos essa confirmação. Mas o fato é que você só colocou este problema, por quê? Porque havia uma presença anterior. Então, esta presença, por sua vez, não pode ser provada, porque ela é a base de toda a prova possível. Até para você provar que todo o mundo exterior existe somente na sua mente, certo? Até para isso você precisa que ele esteja presente. Se ele estivesse absolutamente ausente, esse problema jamais se colocaria. Então, o fenômeno básico é a presença. Agora, a presença é constante e não é eliminável, tá certo? Se você pensar, por exemplo, que nada existe, então algo continua existindo. É a famosa tese do Mário Ferreira dos Santos: algo existe, algo há. Tá certo? Um algo sempre há, uma presença sempre há. Então, por que deveríamos supor que é a nossa mente, é o nosso aparato raciocinante que deveria fundamentar isto em vez de fazer o contrário? Não é isso? Quer dizer, se algo se impõe a você como condição da pergunta que você formula a respeito, é evidente que a resposta à pergunta não vai poder abarcar esta pré-condição e prová-la ou fundamentá-la. Tá certo? Então, as percepções humanas, elas não se destinam a testemunhar para nós a existência de um mundo, porque elas pressupõem a existência desse mundo. Elas não provam, não podem provar o mundo porque elas se recordam dentro dele. Tá certo? Então, o mundo não depende das nossas percepções, mas elas dependem do mundo, que se oferece a nós apenas como uma presença. Presença de um algo indefinido, que não é nem objetivo, nem subjetivo. Todas as distinções são evidentemente posteriores, tá certo? Mas, em vez de você, partindo desta presença do mundo, você colocar perguntas e tentar obter uma prova da existência dele, que é um exercício puramente mental, o que você deveria fazer é aprofundar a consciência dessa presença. E no momento que você faz, quando você faz isso, você está adquirindo uma posição real e efetiva no conserto das coisas. Vocês devem se lembrar de alguns exercícios que eu dei para vocês até no começo deste curso. Eu não sei se vocês fizeram, né, mas que uma delas seria você deitar no chão, no jardim, na grama, numa noite escura, uma noite sem lua, e você se conscientizar da presença do chão embaixo de você, né? E da densidade desse chão. Você sabe, quando você deita no chão, você sabe que ele não é só um plano, você sabe que ele tem uma profundidade, que não, você não se deitaria ali, né? Ninguém pode se deitar numa folha de papel. Ou, mais ainda, numa figura bidimensional, com o papel ainda tem alguma espessura, mas você imagina você deitar numa superfície sem espessura. Quer dizer, o fato de você deitar já te ensina isso, te ilustra isso. Quer dizer, a densidade do chão no qual você está deitado em confronto com o espaço que se abre dentro de você. Você conscientizar, por exemplo, as três direções do espaço. Né? Você sabia que elas estão em toda parte. Onde vocês, você for, elas estão lá. E tudo o que existe para nós fisicamente, tudo o que nos é acessível, obedece a essas três direções. Foi a pergunta que eu coloquei hoje mesmo no Facebook. Né? Eu vejo tudo em três dimensões, porque o meu olho espreme tudo num molde tridimensional. Essa é a tese do Kant, quer dizer, nós recebemos informações caóticas, fragmentárias, como uma poeira de impressões, e nós as estruturamos na forma do espaço, isso é da tridimensionalidade. Então, vejo em três dimensões porque meu olho espreme tudo num modo tridimensional, ou porque meu olho é ele próprio um corpo tridimensional, sujeito às leis do espaço que o abrangem e transcendem ilimitadamente. É evidente que se o meu olho não fosse tridimensional, eu não poderia perceber tridimensionalidade alguma. Portanto, não pode ser o olho, ou não pode ser o sujeito, que determina a tridimensionalidade, desde que as informações que ele recebe a respeito vêm do seu próprio corpo, o qual está dentro da tridimensionalidade. E se fosse bidimensional, não perceberia coisa alguma. Né? Então, se Kant tivesse feito essa pergunta, ele escreveria a crítica da razão pura. Né? Agora, você vê, o subjetivismo se impregnou na filosofia ocidental de tal maneira que eu até assinalei na aula passada que a palavra perception em inglês quer dizer apenas o fenômeno subjetivo, quando na verdade o fenômeno subjetivo é apenas uma impressão, uma sensação, tá? Nem a impressão, é uma sensação, porque a impressão supõe um impressor, né, certo? Então, eu digo, se todas as nossas percepções, se você usa a palavra percepção para designar apenas a experiência subjetiva, ou seja, a sensação, o que você passa a chamar de realidade não pode ser o percebido, evidentemente. Né? Existe a percepção de um lado, existe a realidade do outro, existe um abismo entre as duas. Quem vai tampar esse abismo? É a ciência. A ciência vai dizer para você o que é a realidade. Acontece que as ciências só operam sobre um recorte pré-determinado, que nunca abrange o mundo concreto enquanto tal, e sim somente uma fração dele, que é recortada e definida segundo o interesse da pesquisa, quer dizer, segundo a pergunta que você está fazendo. Se você juntar todas as perspectivas científicas possíveis, você jamais vai compor um mundo concreto, porque todas elas, todos esses recortes, eles dependem de que haja uma presença sobre a qual você opere o recorte. Então, vamos dizer, o conhecimento por presença é o fundamento da possibilidade de qualquer conhecimento, e sobretudo o conhecimento científico, e não cabe, evidentemente, à ciência dizer para você o que é a realidade. Tá certo? No entanto, então, grande parte, vamos dizer, da autoridade quase religiosa que a comunidade científica adquiriu vem desse subjetivismo moderno. Quer dizer, todas as nossas impressões são puramente subjetivas, ninguém conhece o mundo real, então nós temos de perguntar a uma autoridade superior. E essa autoridade superior nos dirá que só faz parte do mundo objetivo aquilo que foi obtido por medição e comparação. Tá, eu digo, mas escuta, mas medição é uma atividade eminentemente subjetiva. A medição é coisa que o ser humano faz. Então isso quer dizer que o mundo real é constituído das medidas que eu tomei, né? Das medições que eu operei. E tudo mais é subjetivo. Eu falo, bom, evidentemente isso é uma inversão tremenda. E se você investigar direitinho, você vai ver que tudo aquilo que eu designei em outro estudo como inversão revolucionária não teria sido possível sem esta inversão inicial. Quer dizer, nós podemos falar realmente de uma inversão ou perversão da percepção do mundo que permeia quase três séculos de filosofia. É claro que nem todos os filósofos foram infectados por isso. O bom e velho Leibniz jamais caiu nessa. Mas existem muitos outros filósofos que não se deixaram arrastar para isso. Quando eu digo que esta ideia se alastrou pelo Ocidente, quer dizer, bom, se alastrou pela comunidade acadêmica, em geral, pelo mainstream, tá certo? Mas isso jamais afetou a percepção que as pessoas comuns têm na realidade e também não afetou a percepção que vários filósofos individuais, maiores do que os outros, tinham durante este período. Quer dizer, quando você vê, por exemplo, um mainstream fanaticamente cartesiano, né, do tempo de Leibniz, cartesiano-newtoniano do tempo de Leibniz, e Leibniz nadando contra a corrente, você precisa ver que Leibniz era maior do que todos eles juntos, maior do que o próprio Newton. Tá certo? Quer dizer, a inteligência de Newton era grande, mas era muito limitada, especializada, uma certa área. Por exemplo, se você pega os trabalhos teológicos de Newton, eles têm pouquíssimo valor hoje em dia. Ao passo que Leibniz, tudo que ele escreveu sobre qualquer assunto tem importância, cada vez mais. Ele escreveu sobre teologia, jurisprudência, física, ética, religião, metafísica, etc, etc. Leibniz foi certamente o maior gênio do Ocidente, desde Aristóteles. E ele nunca se deixou enganar por isso, ele sempre soube que para que um objeto exista, não basta que ele tenha medidas, não basta que ele seja uma coisa extensa, ele precisa ser alguma coisa. Tá certo? Se você somar, por exemplo, você pega aqui uma banana e um tratado de epistemologia. Você meça os dois em todas as direções possíveis e imagináveis. Você não vai descobrir a diferença entre uma coisa e outra. Porque isso não vem, vamos dizer, das suas medidas espaciais, tá certo? Mas do fato de que elas são algo. Então, a noção, vamos dizer, a velha noção aristotélica da forma substancial é absolutamente indispensável para que eu consiga equacionar a relação correta entre as minhas percepções, que são, evidentemente, são uma apreensão do mundo objetivo, mas são apreensões parciais, e a presença da realidade como um todo que embasa isso. Então, toda a questão é essa. Quer dizer, percepções todo mundo tem, mas ou esse mundo das nossas percepções se abre ao conhecimento por presença que está embaixo delas, ou ele se fecha, ele pretende constituir o todo da realidade, e o passo seguinte, evidentemente, é reduzir ainda mais esse mundo da percepção, aceitando nele só aquilo que foi contado, pesado, medido por tal ou qual ciência. E aí você vai invertendo a ordem natural das coisas, e sem esta profunda perversão da inteligência humana, eu creio que a mentalidade revolucionária jamais teria tido a menor credibilidade. É evidente que nem Descartes, nem Newton, nenhum dos outros pretendia fazer uma revolução, não era esse o objetivo, tá certo? Mas a possibilidade de grandes erros, e de erros desastrosos na esfera da política, da moral, né, e da conduta diária das pessoas, ela só é aberta se existe antes um erro mais profundo e menos perceptível na esfera da lógica e do pensamento. Quer dizer, você primeiro quebra, né, os princípios do pensamento humano, e daí depois as distorções podem se acumular à vontade. Então, é claro que existe algo a ser corrigido, tá certo? Porém, é importante ver o seguinte. Vocês podem perguntar, mas qual é a diferença entre o que você está dizendo e o que diz o Peter Kingsley? Que durante 2.400 anos houve uma distorção, houve uma falsificação completa, e agora nós descobrimos a verdade. Bom, em primeiro lugar, a diferença de proporção. Tá certo? Eu acabei de dizer que durante esses 300 anos de primado do idealismo moderno, nem todo mundo se deixou enganar. Na verdade, era apenas uma facção minoritária, só que era a mais falante, é que acreditava nessas coisas. O resto continuava percebendo de acordo com o padrão natural e universal, embora às vezes sem conseguir formulá-lo verbalmente. Esse é que é o problema. Quer dizer, aqui tem um sujeito que está percebendo a verdade, mas ela é demasiado complexa para que ele a formule, e tem outro que percebe uma mentira simplificada e consegue explicá-la perfeitamente. Mas isso acontece com frequência. Então, quer dizer, a verdade estará do lado da facção muda, facção que não consegue se expressar. Então, e eu estou falando de um período muito breve, e não estou falando do engano universal, a passo que um cara como o Kingsley diz, não. Depois de Empédocles, todo mundo falsificou tudo. Então temos que voltar a Empédocles. Claro que isso é loucura. Não existe a possibilidade de que todo mundo tenha se enganado e só o Peter Kingsley despertou para a realidade é mínima. Quer dizer, essa é uma presunção absolutamente megalômana na qual eu, graças a Deus, nunca jamais caí. Nós podemos corrigir erros muito duráveis, mas nós nunca vamos poder corrigir a humanidade inteira. Nem mesmo uma tradições de 2.000 anos, de 5.000 anos, não. Estão chovendo insetos aqui, ô raio. Felizmente o verão está acabando, daqui a pouco os insetos vão embora. Então, na outra semana, então, eu coloquei essa nota. Provas só servem para dar validade social a uma crença esquemática, que simboliza de maneira distante e vaga alguma intuição originária. Então, a intuição originária é sempre pessoal e intransferível. Você não pode passar para alguém algo que você percebeu. Você é sempre, o destino do ser humano é ser sempre a testemunha solitária da verdade. O que ele pode transmitir ao outro é uma representação esquemática na vaga esperança de que ele consiga, por seus próprios meios, obter uma intuição originária semelhante à dele. Mas isso jamais é garantido. Quer dizer, você entender o sentido de uma afirmação não significa jamais compreender a realidade que está por trás dela. Entendeu o sentido de uma afirmação lógica? É uma coisa. E entender os fatos e coisas que aquilo se refere, isso é outra completamente diferente. E aí, isso, só este ponto já daria para dar uma aula inteira, porque hoje mesmo eu coloquei lá uma coisa que eu aprendi com o Schwann. Ele disse, Schwann dizia, o sentimento de concordância que você tem dentro de uma afirmação não quer dizer que você a compreendeu. Quer dizer apenas que você tem a aptidão para talvez vir a compreendê-la um dia. E isso aí se refere, é isso aí para, vamos dizer, uma das grandes dificuldades da vida humana. A linguagem humana, ela sempre pressupõe a presença do mundo. O mundo é o mediador da linguagem humana. Quer dizer, longe da linguagem abarcar o mundo como uma rede e que o contém, ao contrário. A linguagem só interconecta, né, pessoas e suas percepções de maneira sempre parcial e fragmentária. Tudo isso ocorre dentro de um mundo que é o suporte da linguagem. Se você retirar o mundo, some a linguagem, evidentemente. Então, se não houvesse coisas, fatos e processos ocorrendo em torno de nós, nós simplesmente não conseguiríamos falar. Quer dizer, qualquer frase, por mais banal que seja, pressupõe a presença de um mundo que é conhecido e compartilhado pelo falante e pelo ouvinte. Então, é por isso que eu digo que a linguagem nunca chega a ser um sistema. Ela tende a se estabilizar, se unificar como um sistema, mas ela é constantemente diluída, né? Diluída pelo fato de que a realidade que ela não a abrange, a realidade penetra nela e a dissolve. Então, você veja, o próprio Deus, quando ele decide dar uma revelação, ele se submete às limitações da linguagem humana. É assim como Cristo se submeteu às limitações da condição corporal humana. Ele tinha que comer, dormir, ele sentia dor, como todo mundo. Então, quando Deus fala aos profetas, ele se submete voluntariamente às limitações da linguagem humana. Então, você tem uma mensagem divina passada numa linguagem humana. Evidentemente, aí você vai ter uma situação ambígua, onde o valor, a importância, a riqueza da mensagem transcende infinitamente a própria fórmula verbal usada. E acontece o seguinte, a linguagem humana, ela tem uma espécie de ambiguidade, ou um caráter paradoxal que é inerente a ela. Santo Tomás de Aquino dizia aquilo: nós falamos com palavras, agora Deus fala com palavras, coisas, seres e fatos. Nós não temos essa propriedade. Né? Aquilo que Deus fala é realidade, a própria realidade é um discurso divino. Tá certo? Então, é por isso mesmo que vamos dizer, o discurso divino vem com autoridade absolutamente avassaladora. E a linguagem humana não tem essa propriedade, ela opera através de signos, quer dizer, que coisas que substituem outras coisas. Por exemplo, um signo, um grafismo, substitui, entre aspas, um animal. Eu escrevo elefante em vez de mostrar um elefante, supondo que você também saiba o que é um elefante e que, ao ouvir esse som, você vai saber do que eu estou falando. Mas esse do que, o famoso referente, ele nunca está presente na linguagem. Isso é coisa básica. O que está presente na linguagem é signo e significado. O referente é uma coisa externa que transcende infinitamente a linguagem. E, por isto mesmo, como nós não somos capazes de fazer como Deus, isso é, presentificar sob formas existenciais, ontológicas, corporais, as coisas das quais falamos, nós temos que contar com a memória do ouvinte e a sua capacidade de associar uma coisa a outra. E a própria língua dos profetas, a língua em que Deus ditou as coisas aos profetas, sofre essa limitação também. Então, uma das limitações estruturais, não é bem uma limitação, é apenas uma característica estrutural da linguagem humana, é que nenhuma afirmação por si mesma traz completamente à nossa consciência os seres e coisas de que se trata. Ela dá apenas os seus nomes. Ora, os nomes também, eles adquirem diferentes conotações em diferentes situações. Isto é o mesmo que dizer que nenhuma frase, afirmação humana por si mesma é inteligível. Nenhuma informação humana isoladamente é inteligível. Tá certo? O que cria, vamos dizer, para nós, um equivalente linguístico ou lógico da realidade, de modo que o seu pensamento tenha alguma apreensão sobre a realidade, é o uso do contraste dialético. É por isso que tudo aquilo que é negado, que é afirmado, só adquire alguma consistência para nós em comparação com aquilo que está negado ali mesmo. Portanto, toda afirmação contém a negação de alguma negação. E às vezes não é uma negação só, são várias. Isso quer dizer, é a mesma coisa que dizer, toda afirmação humana pressupõe uma discussão. Toda afirmação humana é uma intervenção numa discussão. E o próprio Deus, quando decide falar em linguagem humana, ele se submete a essa limitação. Não é isso? Quando, por exemplo, se você pega qualquer frase do Evangelho, você vai ver que nenhuma dessas frases se impõe por si, sem ter por trás de si todo um leque de negações e atenuações dentro da qual adquire sentido. Por exemplo, quando o apóstolo fala nele vivemos, nos movemos e somos. Essa frase pode facilmente ser interpretada no sentido panteísta, quer dizer, Deus é o universo. Nada na frase impede que você interprete assim. Então, a possibilidade da interpretação errada já está dada na própria frase. E você, para saber que não foi isso que o apóstolo quis dizer, você precisa comparar não só esta frase com outras frases, com outros dados que você obteve do Evangelho, mas você tem que confrontar essas várias acepções possíveis, essas várias interpretações possíveis, para saber quais são as mais razoáveis ou não. Isso quer dizer que a audição de qualquer afirmação... Leila, joga uma cigarra para mim. Qualquer afirmação pressupõe um rápido trabalho dialético dentro da mente humana. Esse trabalho, é claro, pode ser desacelerado e reproduzido. Quer dizer, eu posso explicitar toda a constelação de dúvidas e ambiguidades que se perfilou dentro de mim ao ouvir a frase, até que eu chegasse a uma conclusão quanto ao significado preciso da frase, ou quanto à intenção do falante. Então, isto quer dizer que, de toda percepção da realidade até a formulação de uma afirmação geral que a torne acessível a vários ouvintes e lhe dê alguma validade social, o caminho é longo e complexo e cheio de erros possíveis. Tá certo? Quando você vê na Bíblia, você vê que Deus formula, o próprio Deus é obrigado, na medida em que ele fala a linguagem humana e se submete às limitações dela, ele é obrigado a explicar a mesma coisa de várias maneiras e sob vários ângulos. Como você pode fazer uma ideia disso quando você compara isso com um desenho. Quer dizer, para você desenhar uma coisa do mundo exterior, você tem que medi-la em várias direções. Quer dizer, você vai usar um processo dialético. Por exemplo, eu estou vendo uma pessoa sentada no sofá, ela tem uma certa distância em relação ao braço do sofá, uma distância em relação ao outro braço do sofá, eu já formo ali um contraste para poder localizar. Quer dizer, é todo um sistema de, vamos dizer, de coordenadas cartesianas, que é feito de medidas opostas, contrárias e convergentes, de algum modo. Isso, qualquer pessoa que tem um mínimo treino de desenho sabe que as coisas são assim. Na linguagem passa-se a mesma coisa. Assim como nenhum traço do desenho, traço isolado, pode corresponder à realidade sem um conjunto de proporções e relações com outros aspectos em volta, do mesmo modo, nenhuma frase por si mesma pode expressar a realidade, a não ser dentro de todo um sistema de comparações, antíteses, etc., etc. Tudo isso a mente humana faz automaticamente, com uma velocidade absolutamente impressionante. E tudo isso faz, em seguida esquece. Então, às vezes o nego não percebe todo o trabalho que ele teve para entender uma frase simples. O fato desse trabalho ser rápido, estar quase automatizado, não quer dizer que ele não existe. Então, é justamente por saber disso que todo filósofo, com algum treinamento, ele tem que saber que entre a verdade que ele percebeu e a formulação verbal que ele lhe deu, existe uma distância e um problema e uma tensão, por assim dizer. Se ele pretende que essa sua afirmação adquira uma validade universal, ou seja, seja universalmente obrigante, ele vai ter um trabalho praticamente sem fim. Porque vai ter que... O próprio sentido da frase depende da refutação das frases alternativas que a negam. Então, a frase solta por si não significa absolutamente nada. Nenhuma frase solta por si significa nada. Mesmo as da Bíblia. Repito. Porque se você disser a linguagem da Bíblia é a linguagem divina, eu falo, não. A linguagem da Bíblia é a linguagem divina adaptada à língua humana. Quando, por exemplo, Deus narra a travessia do Mar Vermelho, quando Moisés abre as águas e passa no meio delas, tá certo? E vem o faraó atrás e as suas tropas são submergidas pelas águas. O que você está lendo ali é a palavra divina? Fala, não. A palavra divina foi o que fez isso acontecer. Na realidade, quer dizer, aquilo é o verbo divino que criou a realidade deste mundo, criou, o mantém e o opera o tempo todo. E a versão narrada na Bíblia é só um aspecto, vamos dizer, muito remoto disso aí. A narrativa disso tem quantas linhas? Sei lá, 15 linhas? Agora, e o fato mesmo? O fato mesmo, se você pensar bem, ele é indescritível. Se você fosse descrever com todos os detalhes, tudo que se passou ali, você não terminaria nunca. Então, se você disser que a linguagem divina é o que está na Bíblia, você está esquecendo que a linguagem divina não escreve só livros, a linguagem divina faz coisas. É? E ela eminentemente faz coisas, porque é o que está na Bíblia, no princípio era o verbo. É? E o verbo criou tudo que existe. Então, você vê, se o próprio Deus, para falar aos homens, se submete às limitações da linguagem humana, mais ainda temos nós que aceitar as limitações da nossa linguagem e entender que aquilo que é realidade, que é verdade, só é longinquamente representável na linguagem, e isso só funciona por quê? Porque nós sabemos a verdade anteriormente à linguagem, sem falar nada. Aquilo que você assistiu, por exemplo, eu volto ao exemplo, né? Por exemplo, você viu um sujeito matar outro. Você é a única testemunha, não tinha mais ninguém no lugar. A arma do crime desapareceu, o criminoso desapareceu, não tem testemunhas, tá certo? E não tem como você... Bom, não tem como você chegar ao criminoso a não ser através do seu testemunho. Então, é uma verdade que só você conhece e você a conhece por evidência imediata. E por isso mesmo você não pode prová-la para ninguém. Por quê? Porque você é que é um dos elementos da prova. Esta é a situação humana mais constante. Saber a verdade e não poder prová-la, não poder transmiti-la. Isso é o normal do ser humano. E nós temos que saber que todos os seres humanos são assim. Todos eles sabem infinitamente mais verdades do que eles seriam capazes, já não digo nem de provar, mas até de expressar. Hã? Então, isso quer dizer que a transmutação de uma verdade numa afirmação já é um processo altamente redutor. E esse processo só funciona porque você supõe que o seu ouvinte ou o seu leitor, ele tem na cabeça dele o descompactador, que é capaz de pegar aquela fórmula pequenininha e evocar experiências similares, tá certo? Enormemente complexas, né? Todo mundo é capaz de fazer isso, né? Eu digo aqui para Roxane: Roxane, por favor, vá ali no posto, compra uma cigarra para mim, né? Sim, mas quanta coisa ela precisa saber para entender esta simples frase. Todas essas coisas, o que é posto, o que é gasolina, o que é ir, o que é cigarro, o que é pedir, o que é atender um pedido, tudo isso ela tem que saber instantaneamente para poder entender esta simples frase. O conjunto dos conhecimentos requeridos para entender esta simples frase não é verbalmente expressável. E isso está sempre presente em toda a comunicação. É isso? Então, se a passagem da percepção à afirmação é um processo morbidamente redutor, mais redutor ainda é o processo que vai transformar esta frase numa afirmativa universal passiva de prova. É? A prova vai provar apenas a validade desta afirmação. Validade interna, quer dizer, ela não tem contradição e não contradiz outros dados disponíveis. Tá certo? Mas nada disso seria possível se o conjunto, o universo inteiro dos conhecimentos subentendidos na compreensão desta frase não estivesse presente em cada um dos ouvintes. É por isso que eu digo que dar uma importância excessiva à prova é um sinal de uma inversão. Nós estamos buscando o quê? A verdade. Todos nós temos o conhecimento por presença, né? Todos nós temos um universo, todos nós somos capazes de entender a linguagem, portanto, capaz de evocar imediatamente uma constelação inteira de imagens e associações de ideias sem as quais nenhuma frase seria compreensível. Todos nós somos capazes de fazer isso. Então isso quer dizer que estamos o tempo todo nos comunicando como se fosse através de um fiozinho verbal que não contém a totalidade do que nós estamos transmitindo, mas apenas alude a ele dentro de um sistema de signos em particular, que é a linguagem falada ou escrita. Então, ora, a prova, toda discussão, toda prova, se dá dentro da esfera lógico-verbal. Não sai dela. É? E nada disso valeria nada se cada um de nós não tivesse o conhecimento por presença, a capacidade da intuição, de evidências e assim por diante. É por isso que, em geral, provar é quase sempre uma ocupação de desocupados. E a prova só surge quando surge uma contestação, evidentemente. É? Então, a prova consiste apenas, vamos dizer, em dar a uma afirmação credibilidade suficiente para que outros a verifiquem por si mesmos. Mas a melhor das provas ainda dependerá de que eles queiram fazer essa verificação. Então, o que é importante não é provar nada. Né? O importante é evocar nas pessoas esta capacidade de trazer de dentro de si, da sua memória, da sua experiência, etc., etc., os elementos necessários para entender o que o outro está falando. Né? Isso é o verdadeiro esforço. Apreender a verdade da maneira mais franca e aberta possível e chamar outras pessoas para que participem desta verdade, desta experiência. Né? Mais adiante eu disse assim, a minha própria continuidade não pode ser percebida como objeto de meus pensamentos. Mas se impõe a mim de maneira avassaladora como condição sine qua non da minha possibilidade de pensar. Quer dizer, é evidente que se eu não tivesse continuidade nenhuma, eu não poderia completar um silogismo, porque como é que eu posso saber que o cara que chegou à conclusão é o mesmo que estava que sabia da premissa? Quer dizer, a própria possibilidade do raciocínio se baseia na nossa continuidade ontológica e temporal. Tá certo? Assim como na continuidade temporal do mundo. Eu não posso provar essa continuidade, porque toda prova se baseia na mesma continuidade. Tá certo? Então, é isto o que eu chamo o conhecimento por presença. Quer dizer, a presença de uma realidade sem a qual nenhuma pergunta seria feita. E você supor que um conjunto de afirmações que você faça, ou seja, uma filosofia, entre aspas, vai poder abarcar isso e fundamentar, você está muito doido. Né? A filosofia jamais teve esta função. Ela tem a função apenas de esclarecer certas experiências para que outras pessoas possam participar delas. É só isto. Então, se você acompanhar todos os diálogos socráticos, é exatamente isso que Sócrates está fazendo o tempo todo. Ele está chamando as pessoas para que testemunhem pela sua própria experiência o que ele está dizendo. Testemunhem e não provem. É? Agora, se o indivíduo percebe que ele não pode dar uma prova da sua própria continuidade ou da continuidade do mundo, e ele, em seguida, diz que essa continuidade é só uma crença, né? Como faz Hume, ele está redondamente enganado. Né? Porque a crença que eu posso ter é numa afirmação que resume o que designa longinquamente a experiência da continuidade do mundo. Eu posso crer nesta frase, mas na continuidade do mundo eu não posso nem crer nem descrer, porque ela é a condição para que eu creia ou descreia. Então, assim como quando as pessoas falam, você crê ou não crê em Deus? Em geral as pessoas fazem a mesma confusão, ou seja, você crê em Deus ou você crê numa afirmação de que Deus existe? É? A afirmação de que Deus existe não contém em si nenhuma presença de Deus. Ela é apenas uma coisa que um ser humano falou. Então, você pode discutir essa afirmação o tempo todo e nunca vai chegar a conclusão alguma. Então, eu digo, bom, se você não pode sequer provar a sua continuidade, como que você vai provar, né, a existência do eterno, absoluto, imutável, infinito, etc, etc, etc? Tudo isso é o pressuposto para que você possa falar a respeito. E tudo o que você diga jamais vai abarcar isso de tal maneira a poder prová-lo. Então, sobrepor a busca da prova à busca da verdade é a grande perversão da modernidade. Por quê? Porque a prova é moeda de troca, ela tem circulação na sociedade. E o conhecimento da verdade não tem. O conhecimento da verdade não é transferível. A única coisa que é transferível são os signos dela, que são como se fosse, vamos dizer, comida em pó, que tem que ser submetida, vamos dizer, como leite em pó, que você tem que botar água para ele virar leite novamente. Tá certo? E onde está a água? Não pode estar no próprio leite em pó, né? Não tem um leite em pó que já venha misturado na água. Tá certo? Então, a água é você que tem que fornecer, de fora. Então, por isso mesmo, o pressuposto cartesiano de deve-se duvidar de tudo, de que eu não tenha prova, devo duvidar de tudo, de que eu não tenha prova suficiente, é a coisa mais impossível que um neguinho já propôs fazer. Porque a prova é um fragmentinho dentro do conhecimento da verdade. Nesto, então, o que o filósofo deveria fazer é o contrário, aprofundar nas pessoas a experiência da verdade, ainda que não possam prová-la. Provar uma coisa só serve para você adquirir uma autoridade sobre o vizinho. Provar não aumenta em nada o seu conhecimento. Isso é coisa básica. Aristóteles já dizia isso, né? A prova lógica não acrescenta nada, né? Ela só dá alguma solidez, alguma consistência a coisas que eu já disse. Então, o que interessa não é obter a prova, mas obter o conhecimento. A prova é necessária só em certas circunstâncias muito especiais. Você vira, por exemplo, que no livro maravilhoso do Alois Dempf, a concepção do mundo na Idade Média, que na verdade é um título exagerado, esse livro é a história dos gêneros literários nos quais a Igreja se expressou. Ele diz que durante séculos, os apologistas da Igreja, os pregadores, respondiam apenas a objeções determinadas, uma aqui, outra ali. Explicavam apenas pontos que as pessoas consideravam obscuros. Passaram-se 10 séculos antes que mais de 10 séculos, antes que ele lembrasse a sistematizar um conjunto de provas. Ora, uma coisa que durante 10 séculos pode ficar para depois é porque não é tão importante assim. Foi tornado importante por certas circunstâncias sociais e históricas particulares. Então, o próprio Evangelho, é uma boa notícia, uma boa nova, quer dizer, é a narrativa de um fato, minha gente. Hein? Então, o fato ele tem uma autoridade por si mesmo. E note bem, quando você transmite esse fato, você pode fazer de duas maneiras diferentes. Uma é puramente verbal, quer dizer, você está apenas contando. A outra é quando você está exemplificando a continuidade daquele fato no tempo, na medida em que você, como um santo, opera milagres em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí, o fato, de certo modo, está presente ainda. Mas na expressão meramente verbal, ele não está presente, ele é somente aludido. Vocês podem perceber imediatamente a diferença brutal entre essas duas coisas. Então, existe uma diferença muito grande entre você ouvir uma pregação na igreja, tá certo? E você ouvir esta mesma pregação do homem que naquele mesmo momento opera um milagre no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma coisa completamente diferente. O milagre é a continuidade do fato que está presente diante de você. Ao passo que a transmissão verbal é apenas a alusão a fatos que se passaram há 2 milênios e aos quais você só vai ter acesso por um desses meios, ou pelo meio puramente verbal, ou pela presença do milagre. Não tem outro meio. Então, ligando isso com aquela coisa que o Schwann ensina, de que a sentimento de concordância que você tem com uma afirmação não quer dizer que você a compreenda, mas apenas que tenha aptidão para compreendê-la. Você veja, quando eu defini a filosofia como a busca da unidade do conhecimento na unidade do consciência e vice-versa, Eu condensei aí toda uma experiência de vida, tá certo? Experiência de vida que, por tudo o que eu verifiquei, corresponde com a experiência de vida de todos os demais filósofos. Todos eles fizeram exatamente a mesma coisa. Ou seja, quando se diz a busca da unidade do conhecimento, isso já quer dizer de cara que o conhecimento não chega a você sob a forma de uma unidade coerente, mas chega sob a forma de fragmentos inconexos, frequentemente incoerentes. Isto é a confusão do mundo. O conhecimento nos chega sob a forma da confusão do mundo. Né? Então, o primeiro passo que o filósofo dá é impregnar-se da confusão do mundo. Essa confusão, quando ele nasce, já está dada aí na sociedade, na cultura, etc, etc. Ele vai se impregnar dela, para depois, como explica o Wegener, restaurar a ordem na sua alma, para que essa alma, por sua vez, sirva de padrão para espalhar um pouco de ordem no ambiente em volta. Então, impregnar-se da confusão é o primeiro requisito. À medida que você vai encontrando dentro de si, certo? O novo padrão de unidade, que lhe dá o senso da sua própria continuidade, da sua própria presença no mundo e do seu próprio papel dentro dessa confusão, certo? Você descobre algumas coisas que são verdades. E aí você percebe que essas verdades já estavam, de algum modo, formuladas sinteticamente na doutrina da Igreja. E você diz, oh raios, e não é que é verdade mesmo? Isso significa que você obteve dessa doutrina uma compreensão efetiva, porque ela lhe aparece não como uma afirmação, mas como a expressão verbal de toda uma experiência vivida. Ora, mas pode acontecer o contrário. O nego, aos 17, 18 anos, antes dele ter se impregnado da confusão do mundo, ele lê a doutrina e aceita aquilo como verdade. Mas ele não tem a menor condição de compreendê-la. Por quê? Porque ele não tem as superfícies de contraste que vão dar densidade a essa mensagem verbal. Entendeu? Então, é por isso que muitas pessoas se apegam, vamos dizer por assim dizer, à repetição da doutrina. Só que a doutrina amputada, vamos dizer, de toda a confusão da cultura contemporânea, são apenas frases que você não entende. Agora, se você é realmente um filósofo, você se impregnou da confusão da cultura e aos poucos foi encontrando um fio da meada aqui, outro ali, certo? E você então encontra nas frases bíblicas a formulação perfeita da resposta que você estava procurando, aí você entendeu certamente um pouco melhor. Não digo que você tenha esgotado o assunto, porque isso é impossível, certo? Mas você tem uma ideia do que aquilo quer dizer. Ao passo que se você se contentou com a fórmula verbal aprendida, certo? Você está transformando essa fórmula verbal num fetiche. Então, você não está cultuando a Deus, você está cultuando fórmulas bíblicas, palavras. Claro, essas palavras são originadas em Deus, mas elas não são Deus. Então, como eu disse, o próprio Deus, para falar na linguagem humana, ele tem que passar por um funil que vai estreitar barbaramente as possibilidades da sua linguagem para reduzi-las à escala humana. Então, ainda no mesmo... Temos tempo ainda? Ainda no mesmo sentido, eu coloquei este último parágrafo na outra semana. Se, olhando um cubo, não posso ver três das suas faces, só posso ver três das suas faces, isso não é uma limitação das minhas capacidades perceptivas. É uma limitação estrutural do próprio cubo, o qual, sendo um objeto tridimensional, não pode ter as suas seis faces voltadas para o mesmo lado, sem deixar de ser um cubo e tornar-se uma figura plana. Como em geometria descritiva, você pega as faces do cubo, pá, desdobra, e daí você cria uma figura que você pode recortar e montar um cubo. mas que figura que em si mesma não é um cubo de maneira alguma, é apenas, vamos dizer, uma alusão indireta a um cubo. Do mesmo modo, se olhando um urso só ver a sua superfície peluda e não seus órgãos internos, não é porque haja um abismo entre percepção e realidade. Esta é a tese, vamos dizer, mainstream, ainda, até hoje, por incrível que pareça. Ao ver um urso, eu só tive uma percepção no sentido anglo-americano da palavra. Isso é um conjunto de sensações. E do lado de lá existe um urso real que é inapreensível, que eu só posso conhecer por meio de tal ou qual ciência. Ciência que, por sua vez, não lida com o urso concreto, mas só com certos aspectos do urso propositadamente recortados para fins da investigação. Então, isso quer dizer que eu tenho uma ilusão subjetiva individual do lado e uma ilusão subjetiva coletiva do outro. E isso é tudo. Se olhando um urso só ver a sua superfície peluda e não os seus órgãos internos, não é porque haja um abismo entre percepção e realidade, mas porque nenhum urso pode sair andando por aí com seus órgãos internos à mostra sem cair morto depois de alguns metros. Você imagina um urso levando aqui o meu intestino, meu pulmão, meu coração, morreu. Quer dizer, é uma limitação do próprio urso e não minha. Então, quando Kant fala das formas a priori da percepção, ele está ignorando, vamos dizer, as condições a priori da existência dos objetos. É claro que as minhas formas a priori existem. Eu tenho um formato e não outro. Portanto, tudo que eu percebo é apropriado ao meu formato. Mas é só o meu formato? Não, tem que ser apropriado ao formato do objeto, às condições que possibilitam a sua existência. Se o cubo pudesse mostrar por seis lados ao mesmo tempo, como numa pintura cubista, e eu insistisse em só ver três, então sim, seria uma limitação da minha percepção. Ou seja, eu estaria reduzindo aquele objeto às formas da minha percepção. Mas, na verdade, ele próprio está reduzido às formas da sua presença, às formas da sua apresentação. Ele só pode se apresentar de certas maneiras. Porque se mudar a maneira de apresentar, ele deixa de ser o que é e passa a ser outra coisa completamente diferente. Então, espero que vocês estejam entendendo a doutrina que eu chamo de intuicionismo radical. Então, tudo isso aí são pontos do intuicionismo radical que eu fui jogando um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Tem pessoas que vão interpretar intuicionismo radical no sentido bergsoniano, tá certo? E dizer que é herético. Então eu só posso responder, vá lamber sabão, você não se deixe iludir pela palavra, que eu usei esse termo intuicionismo radical por falta de outro, mas com isso eu quero dizer uma coisa muito precisa, que não é de maneira alguma irracionalismo, seria absurdo. Quer dizer, intuição e razão não se colocam no mesmo plano. Quer dizer, a intuição é a única maneira de conhecimento, é o único acesso que nós temos ao conhecimento. Ou seja, perceber uma presença. O resto tudo nós construímos na nossa cabeça. Então são presenças potenciais, presenças aludidas, são símbolos, etc, etc. E não são propriamente conhecimento. Só, vamos dizer, a percepção de uma presença justifica você falar em conhecimento. O resto é, como dizia o Kant, o resto não é conhecimento, é apenas pensamento. Então, aquilo que é só pensamento pode ser um conhecimento, mas pode não ser também. Mas aquilo que é intuído na presença não tem mais como negar. Você pode, tão logo você intui, você pode já recortar aquilo para preservar na memória só um elemento. Então, você já não tem a realidade, você tem um símbolo dela. Se conservou na sua memória. Então já houve uma distorção. Mas esse símbolo pode ser corrigido mediante um esforço da própria memória, tá certo? De reabsorver aquilo que estava na experiência e que não foi conservado na imagem. Estão entendendo? Então, bom, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. tudo certo. Sim, então vamos lá. Então vamos lá. Primeiro eu quero responder a pergunta que já está aqui faz duas semanas, que é Wesley Silva pergunta o que eu posso falar sobre Maurice Halbwachs. É o autor do livro Memória Coletiva. Note bem, Memória Coletiva é uma figura de linguagem, uma metonímia. Né? Eu já me referi mil vezes aos desastres que o pensamento metonímico tem produzido sobre a humanidade. Quer dizer, o indivíduo localiza um fenômeno, esse fenômeno é recortado de modo a poder ser apreendido somente com os conceitos de uma ciência em particular. O que significa que ele não existe em si mesmo, ele só existe desde o ponto de vista de um determinado método. É o método que o determina, como diz Kant, né? O método que determina o perfil do fato. Então, nós sabemos que, excetuada a hipótese de percepção extrasensorial, que não entra em linha de conta aqui, não existe memória sem um aparato nervoso que a fundamente. A memória não existe no ar. Né? Então, falar de memória coletiva é evidentemente uma metonímia, quer dizer, são sinais, símbolos, hábitos, valores que estão impregnados em inumeráveis indivíduos e que estão impregnados de maneira mais ou menos uniforme. Então, a memória coletiva não passa, senão, vamos dizer, da memória uniforme, que é sustentada por muitos e muitos indivíduos. Evidentemente, a pressão desses indivíduos sobre um indivíduo em particular dá a ela uma impressão de impessoalidade, de uma coisa que não vem de lugar algum. Todos nós somos frequentemente iludidos por isso. Quer dizer, quando, por exemplo, nós recebemos inúmeras pressões do ambiente, a pressão vem daqui, vem dali, você tem a impressão de que existe uma mão invisível coordenando aquilo. Na verdade, não tem mão invisível nenhuma, tem apenas um monte de indivíduos fazendo a mesma coisa. Quer dizer, esta somatória de iniciativas individuais não cria uma entidade supraindividual, mas, do ponto de vista sociológico, funciona como se fosse. Aliás, o próprio Durkheim, ele vai definir o fato social, em geral, exatamente desta maneira. Quer dizer, que são forças e elementos que estão presentes independentemente de qualquer vontade individual. Ora, nós sabemos que o ser humano, cada indivíduo, a parte dele que é individualizada de personalidade é só pequena. No resto, ele coincide com a sua família, com o seu grupo social, por meio de uma infinidade de automatismos inconscientes, etc, etc. Esses automatismos inconscientes que estão em cada indivíduo vão dar uma impressão de uma força impessoal, mas é apenas uma impressão. Para fins de pesquisa sociológica, você pode dizer que é uma memória coletiva, desde que você saiba que o ponto de vista sociológico não tem validade ontológica, tem apenas validade metodológica, por assim dizer. Né? Então, eu acho que esse trabalho do Halbwachs conserva toda a sua validade, se você não der uma dimensão ontológica a uma coisa que é apenas uma impressão sociológica. Agora, ele diz aqui que eles estão usando esse livro num curso de liturgia junto com Maurice Halbwachs e Erich Hobsbawm. Evidentemente, essa professora entende tanto de liturgia quanto eu entendo da criação de galinhas de Angola ou bicho da seda, tá entendendo? Mas ela só tem essas fontes, meu Deus. Saia correndo. Bom, Nelson Filho pergunta se o intuicionismo radical se fundamenta na noção da simples apreensão. Olha, eu já escrevi coisas atrás, muitos anos atrás, dizendo que praticamente não existe simples apreensão. Aquele negócio de você dizer que a simples apreensão apreende um dado, apreende uma presença, sem nada afirmar ou negar, a presença já está sendo afirmada automaticamente. Então, simples apreensão também é uma metonímia, é um modo de dizer. Não existe nenhum. Na realidade, quando você estuda a formação do conceito do ponto de vista não psicológico, ou seja, real, mas lógico, ou seja, do ponto de vista, vamos dizer, da sua estrutura lógica, então você pode dividir, evidentemente, entre a simples apreensão, o termo, o juízo, etc, etc. Mas psicologicamente as coisas não se passam realmente assim. Não é isso? Então, este sem nada afirmar ou negar seria quase um, vamos dizer, uma espécie de estado extático, hipnótico, onde seria a sensação pura praticamente, que é uma abstração e não existe na realidade. Daniel Andrade pergunta: existiu historicamente um processo de afastamento homem-natureza, ou esse afastamento é fruto da dissonância entre realidade e percepção inerente à espécie humana? Seydou Hossein Nasser diz que no mundo ocidental esse processo de afastamento se acentuou devido à crise espiritual, que outros autores culpam a ciência newtoniana. Digo muito bem, aí, como sempre, é preciso lembrar aquela distinção que faz o Wolfgang Schmidt entre o que é ciência e o que é mitologia científica. É claro que a lei da gravitação universal de Newton não poderia produzir este efeito se ela não fundasse toda uma concepção do mundo mecanicística, que é uma espécie de hipertrofia literária de uma descoberta científica. Quer dizer, você vai dar uma descoberta científica, um alcance que é infinitamente maior do que ela tem na realidade. Não é isso? Então, tudo o que Newton fez foi descrever um sistema, matematicamente, um certo sistema de aparências recortado sobre o fundo geral da realidade. Ele não está explicando como funciona a realidade, mas somente alguns aspectos dela que são matematizáveis. Você pode, com base nisso, criar uma filosofia de que tudo funciona assim e de que esta explicação matemática destes aspectos da realidade contém a explicação de tudo. Basta você explicitar essa presunção que ela já se torna demencial na mesma hora, mostra que é uma loucura. Quer dizer, você não tem nenhuma prova de que as coisas sejam exatamente assim, tá certo? E nem de que sejam longínquamente assim. No entanto, nós podemos dizer que a filosofia mecanicista, ela produziu um desastre considerável. Você ainda vê pessoas gravemente lesadas por esta coisa. Tá certo? Inclusive, às vezes, grandes cérebros, grandes inteligências, Stephen Hawking, o Richard Dawkins, eles evidentemente estão dominados pelo um íncubo mecanicista, no fundo. Tá certo? Mas isso não é ciência, na verdade. Isso aí é mitologia científica mesmo. Né? Toda teoria científica você tem que descobrir qual é o campo efetivo de validade dela, tá certo? E distinguir isso das extrapolações metafísicas que o pessoal tira, que entra, e frequentemente são pessoas sem, vamos dizer, um talento, às vezes até sem um treinamento filosófico necessário, né? Eu vejo, por exemplo, que o Richard Dawkins não tem treinamento filosófico nenhum, zero. Então, quer dizer, ele não sabe analisar filosoficamente uma questão, e evidentemente ele pega dados científicos e extrapola infinitamente além do seu alcance. Tá certo? Ora, quando você fala de afastamento do homem-natureza, digo, bom, isto. O afastamento do homem-natureza é um processo, por assim dizer, natural. Não é isso? Eu já apontei para vocês a história do Orlando Vilas Boas, que dizia assim: você pensa que índio gosta de mato, que índio gosta da natureza? Eles têm horror disso. Eles ficam fechados dentro da tábua o tempo todo e só permitem que saiam os índios mais experientes, que conhecem as trilhas, conhecem os animais, sabem caçar, etc. Os outros não, ficam lá dentro. Então, um desejo de criar uma espécie de muro de proteção entre o homem e a natureza, ele é, por assim dizer, natural ao ser humano, não só natural ao ser humano, mas natural a todas as espécies animais. Todas elas, vamos dizer, fogem do ambiente, por assim dizer, em aberto, e se refugiam na zona que lhes mais apropriada. Não é isso? Então, evidentemente, um castor andando na terra, ele está muito mais sujeito a ser pego por um lobo ou por um puma do que se ele estiver dentro d'água. Por isso mesmo ele fica dentro d'água o maior tempo possível. É como dizer, então você está rejeitando a natureza, você odeia a floresta da qual você vive. Né? Quer dizer, muito desse discurso ecológico é uma distorção mental baseada na ignorância desse fato fundamental. Todas as espécies animais se refugiam do ambiente aberto da natureza no ambiente mais restrito que é próprio à sua proteção e sobrevivência. O ser humano leva isso às suas últimas consequências ao criar a cidade. É isso? E é assim, no famoso livro do Wilhelm Wöringer sobre o estilo gótico. Não, sobre o livro Emoção e Abstração, um livro maravilhoso. Wöringer escreveu 3 ou 4 livros, assim, coisa de tudo pequenininho, mas coisa de gênio, em que ele observa que uma arte voltada a representar a natureza como objeto de beleza só aparece dentro das cidades. Porque quando as pessoas estavam soltas no meio do mato, elas buscavam uma arte esquemática, abstratista, que lhes permitisse recuar para um mundo, vamos dizer, que a inteligência dominava, a inteligência humana dominava, e que, na qual eles se sentiam protegidos contra aquele caos em aberto da natureza circundante. Então, vamos dizer, o afastamento entre homem e natureza é natural, como é natural o afastamento de qualquer espécie em relação à natureza. Agora, pode-se fazer em torno disso, quer dizer, introduzir aí elementos cristãos, aquela coisa que o Chesterton dizia, que o mundo está repleto de ideias cristãs enlouquecidas, introduzir aí um viés do pecado original e dizer que o nosso grande pecado foi voltar as costas à natureza. Né? E introduzir aí, então, um elemento de condenação moral. É evidente que a criação da cidade, o crescimento da cidade, você vê aqui, Roma acho que nunca passou de 1 milhão de habitantes. Hoje em dia, qualquer cidade do terceiro, um capital do terceiro mundo, tem 20, 30, 40 milhões de habitantes, aquilo vira, evidentemente, um formigueiro. E de modo que o ambiente social pesa sobre os indivíduos de uma maneira infinitamente mais presente, mais grave e mais coercitiva do que a natureza. Não é isso? Então forma-se uma espécie de uma segunda camada entre o homem e a natureza, tem uma camada social que pesa formidavelmente. E ao longo do tempo as pessoas podem tomar esse ambiente como se ele fosse, vamos dizer, a condição humana geral e universal. Então você tem muitas ideias circulantes que não são nada mais do que lendas urbanas. Que se formam dentro do ambiente da sociedade urbana, mas que, confrontadas ao mundo físico ao redor, não fazem o menor sentido. Você veja, o próprio... Eu já mencionei aquela série Atração Fatal, que são pessoas que se apaixonam por animais ferozes e começam a criá-los dentro de casa e acabam sendo comidos por eles, evidentemente. Então, isso é um efeito reativo desse desejo, vamos dizer, estereotipado de reintegrar-se à natureza. Tá certo? Não é possível ninguém reintegrar-se à natureza. Tá certo? Você só estaria integrado à natureza se você estivesse totalmente inerme contra ela, como está, por exemplo, será um girino que acabou de nascer. Ele não pode fazer nada, ele está totalmente integrado. Tá certo? Porque o sapo pai e o sapo mãe, tá certo, já são um pouco espertos e não se integram na natureza, eles recuam para onde lhes é conveniente. Né? Por exemplo, os lobos e as raposas fazem parte da natureza, as águias fazem parte da natureza, e o sapo poderia se integrar na natureza sendo comido por uma águia. Ele não quer isso, então o que ele faz? Ele se isola. Este instinto de autodefesa que faz o indivíduo recuar do ambiente em aberto para o recinto que lhe é mais propício, isso é universal e faz parte da própria natureza. Não é isso? E, então, vamos dizer, o que acontece é que tudo no mundo tem um preço, evidentemente. Quer dizer, você recuando, você pode, inclusive, observar essa natureza de mais longe, ela se tornou inofensiva, então você começa a ver nela um objeto de beleza. Depois, mais um pouco, quando você já está cansado da vida urbana, você começa a idealizar essa natureza como se fosse um negócio sacro. Tá certo? E daí vem a confusão, que hoje em dia é muito comum, e que pessoas como o seu Peter Kingsley ajudam a disseminar, entre o que é o simbolismo natural e o que é a sacralidade da natureza. Né? Se a natureza por si fosse algo sacro, nós estaríamos no paraíso. No entanto, nós todos sabemos que a natureza, ela implica um coeficiente enorme de absurdidade, de feiura, de maldade, de sofrimento. Todo mundo sabe disso, mas vista a distância, desde um edifício de Nova York, repleto de socialites, a natureza adquire um tom encantatório e os bichos começam a aparecer como se fossem anjos. Os jacarés são pessoas tão amáveis, né? Os ursos são tão gentis. Né? Vamos comprá-los, trazê-los para casa, afagá-los e defendê-los dos malvados homens que os matam. Né? Então é claro que isso é um processo de infantilização que resulta, vamos dizer, do crescimento excessivo. Ninguém pode negar que as cidades, as grandes metrópoles cresceram excessivamente, elas passaram do limite. Eu creio, vamos dizer, que o limite da população saudável para cada cidade seria 1 milhão, não mais do que isso. Então, na medida que vai aumentando, bom, vocês vão para lá e criam outra cidade. Pô. Mas se começa a empilhar tudo no mesmo lugar, né, e existe na modernidade uma pressão ou deliberada ou inconsciente para centralizar cada vez mais as pessoas na cidade e tirá-las do campo. Por exemplo, na Romênia houve um plano deliberado do governo de reduzir a classe camponesa ao mínimo e trazer todo mundo para a cidade. Nos países comunistas isso aconteceu muitas vezes, mas nas democracias também acontece, não por uma política de governo, mas pelo jogo jogo espontâneo das coisas. Então as cidades crescem desmesuradamente e automaticamente surge toda uma banditismo, droga, perversão sexual para tudo quanto é lado, e é toda esta mitologia edênica da natureza, que é um sintoma tão maluco quanto esses outros que eu falei. Quer dizer, isso é um produto, vamos dizer, do aglomerado urbano excessivamente grande, exatamente como banditismo, drogas, etc, etc. O que não quer dizer que não haja uma realidade naquilo que diz você Inácio, da perda do sentido do simbolismo natural. Isso aconteceu efetivamente, né? Mas perder o simbolismo natural é uma coisa. E você perder a integração na natureza edênica é outra completamente diferente, né? Não vamos confundir uma coisa com outra. Você vê que ainda em Santo Tomás de Aquino, a noção do simbolismo natural está ali plena. Em toda a civilização cristã da Idade Média, leio no livro do Louis Charbonneau-Lassay, Le Bestiaire du Christ, onde Bestiaire du Christ, ele era um arquiteto, ele foi de catedral em catedral desenhando e explicando todos os animais que representavam as várias qualidades do Cristo. Né? Então, você vê que o simbolismo natural ali ainda estava com toda a força, tá certo? Na própria estrutura das catedrais, na orientação espacial delas, ali estava presente. E isso, de fato, se perde. Tá certo? Mas você lamentar essa perda ao ponto de você querer um retorno à visão edênica da natureza, bom, é uma distorção monstruosa. Não é isso? Então, essa terra definitivamente não é mais o Jardim do Éden. Né? Você acha que o seu próprio livro é uma revolução cultural? O Chico está me perguntando se meu livro A Nova Era da Revolução Cultural ajuda a entender isso. Em parte, mas eu não acredito que ali eu fiz uma crítica suficientemente profunda dessa coisa. E, sobretudo, esse fenômeno, vamos dizer, dos animais ferozes transformados em bichinhos domésticos, é uma coisa que chamou a minha atenção muito recentemente. E é claro que isso vem de toda essa mentalidade, desse culto ecológico dos anos 60. Né? Dilmas Covas pergunta, as mensagens divinas se transferem por intermédio de palavras ou por meio da sabedoria infusa? Não existe uma dicotomia. A sabedoria infusa ela terá que se expressar através de palavras e, ao fazer isso, ela terá de se submeter às limitações da linguagem humana. Não há como escapar disso. Né? Você veja, quando o Cristo, tá certo? Nasce na Terra, ele nasce submetido a todas as limitações físicas e sociais da espécie humana. Ele não escapa de nenhuma delas. Tá certo? Então, a linguagem divina, ele é o Logos Divino, né? Então você vê que o Logos Divino se amolda, vamos dizer, a um formato que é infinitamente, que está infinitamente abaixo dele, né, para poder existir na Terra. A linguagem divina é a mesma coisa. Tem muitas perguntas complicadas aqui. André Lira pergunta: o senhor poderia discorrer um pouco sobre o Dievzek, sessão criada por Lênin, segundo Isaías Golger, em A Tragédia do Comunismo Judeu? Isso é um livro esplêndido, escrito por um autor brasileiro, A Tragédia do Comunismo Judeu, Isaías Golger. Eu li esse livro há muitos anos atrás e eu me lembro que na época foi uma das coisas que mais me chocaram a respeito do comunismo, porque eu era comunista na época que eu li isso aqui. Eles ajudaram Stalin a dizimar os seus pares dentro e fora da União Soviética. Logo, os judeus ajudaram a dizimar o seu próprio povo. Eu já falei que o judeu é especialista em criar cobra. Ele cria os seus próprios inimigos. Ele pensa, não, o cara é patrício, ele é da nossa comunidade, afaga a cabeça do desgraçado até que ele entra lá no Partido Comunista, entra na sucessão judaica do Partido Comunista e começa a ajudar a prender rabino, etc, etc. Isso aconteceu mesmo. Várias ondas de perseguição anti-judaica na União Soviética, algumas empreendidas até por judeu. É? O que não é de estranhar, porque, vamos dizer, a origem familiar do sujeito não determina, vamos dizer, a sua conduta adulta. Ele sofre outras influências, às vezes. Ah, o negro foi educado lá, ele ia na sinagoga, fez bar mitzvah, etc, etc. Daqui a pouco entrou para o Partido Comunista e recebeu uma influência totalmente diferente. Ele é aliás, o próprio Karl Marx. Karl Marx não recebeu educação judaica, recebeu educação cristã primorosa. Ele, na adolescência, era muito devoto. De repente, recebeu outra influência, num tal de Moses Hess, que era um judeu, mas que também não era judeu religiosamente, era um judeu materialista, e mudou completamente. Então, mais ainda, a comunidade judaica, por viver em condições quase que nômades, ela favorece o surgimento desta coisa, porque a adaptação da comunidade a uma sociedade maior implica que ela se torne vulnerável a mil e uma influências dessa comunidade. Então, aliás, isso acontece também, quer dizer, entre os católicos, né? O católico absorve tudo quanto é influência que só serve para destruir a igreja. Isso aí é natural. Eu lembro aquele negócio do histórico, o Pogo, né? Fizemos contato com o inimigo e ele é nós. Então, gente, por hoje vamos parar por aqui mesmo. Eu queria avisar vocês uma coisa. Vocês devem ter notado que a nossa imagem está muito melhor. Nós adotamos um outro sistema. Nos próximos meses vamos adotar também um sistema melhor de cobrança, na qual o sujeito, quando paga a mensalidade, ele recebe automaticamente o acesso, sem precisar passar por mãos humanas. Não é isso? Como hoje é o Silvio e a Leila, que tem que ficar lá botando um por um. Nós vamos automatizar esse negócio e tudo funcionará de maneira menos trabalhosa. Tá? Então, é isso aí. Tem algum outro aviso? Estão me lembrando um curso que eu vou dar na última semana de novembro, mas que eu nem sei sobre o que é ainda e avisarei no devido tempo. E no mês de setembro eu me ausentarei durante algum tempo para cuidar dos ursos. Talvez fique duas ou até três semanas, né, fora, porque a caçada mesmo é uma semana, mas a preparação do negócio é enormemente complicada. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.